direita, com tochas e cigais. E o vale de canetinha, derramando o quarto raio. A tão grande supremacia, uma grande mentira. Imagina o nosso mundo, a história do país. Essa é a marcha dos indecis. Essa é a marcha dos imbecis. Essa é a marcha dos imbecis. A sua máscara vai cair. De covardes, um câncer na cidade. Movimento ultradireita dizendo nazi não é de esquerda. Não. Sentado no seu quarto, brincando com seu saco, gritando, usando meu vestido. Essa é a marcha.